Oi, gente, eu sou a Isadora Pompeu. Hoje eu vou gravar uma música do Thales Roberto e o nome da música é Eu Escolho Deus. Espero que vocês gostem. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado. Se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Pessoal, se vocês gostaram, eu peço por favor que vocês deem um joinha. Se vocês não gostaram, eu espero melhorar da próxima vez. Obrigada por assistirem e até a próxima.